ao episódio número 4 do Glitch Gaming Podcast, um podcast sobre jogos. Como sempre, todas as semanas, comigo, tenho o Rodrigo e o Pedro. Olá a todos. Viva. Exatamente, até que a morte nos separa, no humor e na doença e na saúde e por aí fora. Ou alguém ainda pior. Ou alguém ainda pior, exatamente. Ou então um jogo muito bom mesmo. Ora bem, o tópico desta semana, claro, do que se fala, só se fala disso, Battlefield 4. A beta está aí para toda a gente. E nunca o nome deste podcast esteve em sintonia como agora, com o jogo. Battlefield 4 e Glitch. Basicamente andam mãos dadas. Pronto, já dissemos, já toda a gente sabe, esta semana, a semana passada aliás, começou. Primeiro uma beta fechada para a rapaziada que tinha o prémio, quem fez o pre-order. Entretanto, na sexta-feira ficou uma open beta para quem quisesse e quem tivesse computador, claro, para chegar. Sim. para que jogar, eu infelizmente não tenho, por exemplo. Não, ao que parece nem computador nem consola, porque aquilo, aquela beta está a criar problemas, quer nas consolas, quer no PC. Mas certo. Olha que, por acaso, hoje, ainda há bocadinho, pelo menos recebi um update novo. Recebeu? Ainda não liguei. Não liguei hoje. Por isso, eles já andam a fazer atualizações para a própria beta. Né? Pronto. Atualizações para a própria beta. Sim, é verdade. Claro. Sim, porque se aquilo já é alguma coisa que se assemelha à versão final... São os updates que vamos levar já, todos os dias. Já, pois, exato. Já me enganaram. É. Não me enganaram. Ora bem... Rodrigo, jogaste um bocadinho também, eu também joguei um bocadinho. Sim. Nos apanhámos a coabitar um helicóptero e a ponar toda a gente nesse servidor. O que é que achaste de ter chegado até agora? Já aí, e acho que se estende a todos os veículos, é a parte de recarregar as armas. Ou seja, desta vez não é infinito, não podemos estar ali sempre a mandar tudo o que nos apetece a toda a hora. Exato. Chegamos a um ponto em que temos mesmo que parar e ficar a olhar para os gajos que podíamos matar, porque não dá, está aquilo em reload, e nós no helicóptero notamos isso, porque não é, pelo menos já vimos desde o Battlefield 3 que muitas vezes o piloto está ali à espera que o gunner mate os gajinhos cá em baixo, mas depois chegas a uma altura em que tipo, pronto, podes continuar a ir à tua vida que eu já não tenho mais balas. Isso foi logo, exatamente. É logo uma das coisas que acho que o pessoal vai ter que se habituar. Vai ser lixado, mas vai ter que se habituar. Que é circular e fazer mais pausas, escolher muito melhor os alvos, isto dentro de um veículo, porque não se pode andar para ali a mandar tiros a torto e a direito que rapidamente. Eu até acho que até, se calhar um bocado demasiado rápido, ficamos logo à espera de um reload que é bastante longo. Não é, ou seja, aquilo agora tem dois níveis de reload. Tem um que é o geral, que é lento como o caraças, e tem o pontual, que é que mal acaba aquele cartucho, carregar o cartucho. Pois, exato. E esse aí, é rápido. Esse é, sim. Esse aí é um bocadinho mais rápido. É assim, do modo geral, e começamos já para os veículos, né, porque isso é que diferencia, sim, o Battlefield de todos os FPS. A diferença, sim. Sim. Menos do Halo, pá, menos do Halo. Sim, mas claro. Pronto, dos de guerra. Sim, contemporânea, por assim dizer. Pronto, estamos e quando a gente diferencia dos outros é do Call of Duty. Pronto, claro, é exatamente. Assim, eu por acaso achei não sei se foi só nesta beta ou se vai haver alterações depois para a release final. Achei o helicóptero um bocadinho mais fácil de pilotar do que no Battlefield 3. Eu achei mais pesado. Sim, um bocadinho mais. Talvez porque seja um bocadinho mais lento. Eu achei, sim, também, sim, é isso. Que seja mais fácil de não espetar contra nenhum prédio rapidamente. Também achei, claramente, quando estamos na posição de gunner, aquilo é um martírio, porque a gente ali com vontade de estraçalhar tudo e todos, e de repassar 3 ou 4 segundos acabou-se. E se não fazemos, se não recarregamos na ordem normal da coisa e deixamos que aquilo se esgote, estamos ali tempos infinitos à espera de poder dar um tirito outra vez. Em relação, pronto, só podemos, em relação a veículos aéreos, só podemos falar mesmo dos aliens. Os barcos estão mais ou menos iguais. Os tanques também não têm alguma diferença. Acho que pareceu ou que estão mais rápidos, ou não sei se foi do mapa, ou se o mapa também é assim um bocado limitado em termos de espaço onde pode ir um tanque. Porque basicamente eles ficam todos ali naquela ponta entre o arranha-céus e a bandeira B e andam ali e pronto. pelo menos achei que no Battlefield 3 a gente andava lá com os rockets e aquilo, 2, 3 rockets, aquilo ficava logo despachado. E desta vez estão mais rápidos e não é a questão de estarem mais resistentes, eles têm a regeneração muito mais rápida do que tinham no Battlefield 3. É, mas também tem aquela nova componente que é a energia, não é? O power. Que sim, ainda exato, não consegui... o power. Perceber lá muito bem como é que se funciona, mas acho que também é uma coisa que tem que regenerar e depois é que levas com energia a zero. Sim, exato. Eu também não pude experimentar muito bem, porque como o jogo, infelizmente, tem bastantes quebras de frames, acabo sempre por optar por jogar o Domination, que é só infantaria, e é mais pequenino. Pronto, basicamente tenho jogado apenas aí. E aí também... Os problemas mais notórios e notáveis do Battlefield 3 que estão lá e continuam ainda sem solução. Muito glitch, muito problema mesmo. Aliás, aquilo foi quase a razão de eu deixar de jogar Battlefield 3, é porque achava que aquilo havia ali qualquer coisa, por quererem fazer tanto. É destruição, é tudo, e ainda mais se nota neste Battlefield 4, tudo é obstáculo, acaba-se, tudo é obstáculo naquele jogo. Eu agora estava a pensar numa coisa, será que também o mapa é o pior escolhido para o Battlefield 4? Eu acho que tipo, escolherem um mapa urbano e muito fechado, com basicamente edifícios que não podes entrar lá para dentro, nem podes estar a destruir nem nada, não vejo assim muito potencial exposto para o jogo. Eu pensava mais, até isto estou-me a relembrar até de secções do Bad Company 2, em que tínhamos campos bem abertos e com vários edifícios, só que todos esses edifícios eram destruídos. Sim. Ou seja, aquilo ao início era tudo só snipers, mas depois acabava-se o esconderijo. Sim. Porque sim, tu podias ir lá limpar aquilo. Agora não, este não tem aquele edifício grande, está lá no meio, que tu destróis aquilo e, para além de tornar o mapa pior na minha opinião, não tens mais nada. Sim, não tens. Tens edifícios de um lado, tens edifícios do outro, tens o arranha-céus naquela ilhota, vá. Sim, sim. E depois tudo se concentra naquela ilha. E depois, neste caso, na beta, não resulta de nada, porque o Commander Mode está offline. Exato. E naquela ilha é onde estão os mísseis Predator, que o Commander pode usar. E quem tomar conta daquela bandeira pode usar aquilo. Pode usar aquilo. Não está funcionando a beta, logo aí quebra-se logo, se calhar, um pouco. Pois é, o ritmo do mapa. Depois, acho que aquilo é só mesmo, aquele mapa foi escolhido, espero eu que seja o pior mapa de todos. Sim. E é só mesmo para dar-se mostrar o Levolution, que é para vermos o arranha-céu, a cair. É mesmo, eu acho que é isso. Que também, curiosamente, no meio daquilo tudo, em que a destruição, a pequena destruição dos muros, das paredes, tudo, causa frame drops brutais. Curiosamente, o arranha-céus a cair não faz diferença nenhuma. É. Pode estar a olhar para aquilo a cair, que os frames continuam iguais. Baixinhos, mas iguais. É só um tipo um show. Aquilo é basicamente um showcase para inglês ver. E para eles se desculparem a dizer que só estamos aqui a testar os pings e os lags e a rede, a ver se funcionam os servidores ou não. Mas o motor deste é novo? O motor do jogo? Sim, é o Frostbite. É Frostbite 3, não é? Frostbite 3, que é supostamente a evolução do Frostbite 2. Sim. É assim, e quando estamos a falar, não estamos a falar de um, acho eu, que não é um motor construído de raiz. Aquilo pega-se no outro, mete-se entulho para cima. Sim. E vamos lá fazer upgrades aos computadores e esperar que saiam consolas novas. Pronto, basicamente eu achei isso, porque em tudo é familiar o Battlefield 4. Também não poderia deixar de ser, não é? Sim. Mas em tudo é familiar ao Battlefield 3, mas podia ser só as coisinhas boas, não é? Easter eggs estão melhores, realmente estão melhores os Easter eggs. O netcode continua a ser o mesmo, portanto ainda continuamos a passar por um campo aberto, levar com tiros e escondermos atrás de uma parede e a morrer. E continua basicamente igual. Esperemos que também, como no Battlefield 3, isso dê para reduzir, não é? Havia lá uma opção escondida. Neste mesmo que esteja escondida, desde que esteja lá, para mim já é bom. Sim. Depois, o gameplay, eles alteraram um bocadinho e fizeram... Principalmente no Suppression, não é? Sim, mas aquilo, para quem jogou o Medal of Honor, o Air Fighter, foi o Air Fighter, acho que estou... Não, sim, Warfighter. Warfighter, sim. Desculpa. Aquilo basicamente, jogando um e jogando este Battlefield 4, as semelhanças são bastantes. E também foi a DICE que fez o multiplayer desse, não foi? Sim, foi sim, também. Sim. Exatamente. Acho que quiseram, e depois como acabaram com o... Acabaram, porque não vai haver mais Medal of Honors, vai ser substituído pelo Star Wars Battlefront. Sim. Para o ano, em princípio, pelo menos tudo indica que sim. Basicamente, é aquela oportunidade que a DICE e a EA, mais a EA, porque a EA é que era a quita toda. E cada vez mais aproximar-se no grande adversário que é Activision e o seu Call of Duty, não é? E eu notei que eles irem buscar o gameplay, ou um pouco do gameplay, ao Medal of Honor, que era aquele gameplay mais rápido em relação ao que era o Battlefield 3, em termos de disparar, em termos de armas, porque o boneco continua assim um bocadinho lento. Mas nota-se perfeitamente aquela sensação quando estamos a disparar que parece que estamos a jogar a Medal of Honor e já não estamos a jogar um Battlefield. Pronto, isso é o meu problema principal, porque assim parece que o jogo vai perder um bocadinho da sua identidade ao fim e ao cabo, não é? Eu acho que os últimos Medal of Honor já não tinham assim grande identidade, por assim dizer. Não, era uma tentativa de copiar o que os outros faziam bem. Sim, exato. Iam buscar uns... E vamos meter aqui, embora os single players do Medal of Honor até eram bastante bons. Sim. Atenção. Os multiplayers é que não pegaram. E assim, eu penso que Medal of Honor, ainda das duas vezes que foi lançado, ainda chegou às 5 milhões de cópias vendidas, o que até é bastante bom. Sim. Mais nas consolas, mas é bastante bom. Até, aliás, é brutal tendo em conta que o jogo até nem era assim grande coisa. Eu acho que também foi boa estratégia, porque eles, quando lançavam, era sempre naquele período em que já havia um bocado de saturação do Battlefield, então eles metiam no mercado mais um e que, associado, não é? Mas isso durava para aí um mesito ou dois e depois aquilo vinham todos outra vez para Battlefield 3. Mas a verdade é que mesmo assim se vendia, não é? Sim, e vendia-se, claro. Pá, não sei, é questão de ver. Agora, o meu problema principal é que mesmo com esses problemas... Mesmo com algumas coisas que eu não gosto muito, eu acho que até vai sair um bom jogo, pelo menos no multiplayer. Porque ao fim e ao cabo aquilo está tudo lá, não é? Os Battlefield Moments estão lá, aquilo está tudo lá. Agora, eu só espero é que haja muita otimização até 29 de outubro. Penso que é 29 de outubro. E mapas melhores. E mapas melhores. Porque aquele, claramente, meter um mapa urbano para um Battlefield não é assim grande cartão de visita. Então vocês acham que ainda falta polir muita coisa entre esta beta e o lançamento final? Ai, muito. Ou isto é uma maneira de prevenir o pessoal a reclamar quando sair o jogo propriamente dito? Quando sair o jogo, exato, meus amigos, é este o jogo. Portanto, chorem agora todos, que é para depois daqui a um mês não chorarem. Claro. Não, eu acho que tem que haver, obrigatoriamente tem que haver muita otimização e mexerem muita coisa para que o jogo, pelo menos na minha ótica, na ótica do utilizador de PC e de PC Gamer, tem que haver muita otimização, porque senão ninguém joga aquilo a não ser quem tenha i7s de última geração e gráficas de última geração, porque senão não, ninguém joga. Ou então vai estar tudo a jogar e a chorar. Claro. É assim, também temos que considerar que é uma beta, pois, não é? E a verdade é que, tipo, o Battlefield 3, apesar de tudo, está lindíssimo e corre. E na altura, pronto, vamos recuar um bocadinho, mas na altura era lindíssimo e corria bastante bem até em máquinas de gama média. Eu acredito que eles vão conseguir a mesma coisa com este Battlefield 4. Eu acho é que estão na parte da otimização. Se calhar forçaram um bocado o lançamento por causa da questão dos premiums e tínhamos que dar alguma coisa ao pessoal do premium, porque muita gente comprou já com aquela ideia na cabeça de que ia ter acesso exclusivo e, sim, claro, e antecipado. Por isso pode ter sido também um bocado forçado este lançamento, mas a verdade é que a questão da DICE e a parte da otimização, eu sinceramente aí é onde eu tenho mais confiança neles. Onde tenho menos confiança é eles caírem na tentação, e daqui podemos ir para a concorrência, caírem na tentação de tentar conquistar clientela que era do Call of Duty e do Ghosts agora que vai sair. Ou seja, estavas a falar há bocado da parte da velocidade, da cena de ser mais rápido, tudo muito, muito, muito mais frenético. Muito mais frenético, exatamente. Eu tenho medo que eles vão por aí. Prefiro muito mais as coisas pausadas, as coisas pensadas, que o Battlefield 3 obrigava. A parte de trabalhar em equipa. A cena de meterem 5 pessoas numa squad, a mim ainda me custa um bocado a entranhar isso, porque não vejo essa ganhos. Essa é outra. Não há ganhos, não há não nada. Não vejo ganhos nisso. É só meter mais um. Vamos meter mais, mais um para ser assim. Vai ser uma mão cheia. É que até as classes são as mesmas. Ou seja, o quê? Vais ter uma pessoa com uma classe repetida ou como é que vais contornar? Não, aliás, não e até há uma classe que vai ser completamente ostracizada. Que vai ser a de... O suporte. Porque tiraste o C4... Eu estava a dizer que iam recuperar o C4 também para aí. Mas depois ficas então com duas classes com C4. Ou seja... Continuando, eu acho que é mesmo aí que estão os problemas, que é definir bem a identidade, como também estavas a falar bem há bocado. A identidade disto, eles têm que definir isso bem. A parte da otimização, eu acho que é ter uma equipa que já está dedicada a isto, tem que já estar dedicada a isto, mas toda a parte envolvente que está por fora, a camada superior, ainda tem que ser muito bem pensada. Aliás, e depois daqui podemos falar em relação à concorrência. Mas a concorrência já não tem que otimizar nada. A concorrência já faz isto de igual modo. Todos já tem a fórmula mágica. Sim, está lá a fórmula mágica. Os chavaleques da Xbox compram aquilo à bruta e da PlayStation. Pronto, é claro. Verdade. Porque aquilo não é, com certeza, que não é que as vendas do PC. Porque aquilo já está tudo farto e cansado. E se calhar já toda a gente se passou, ou uma boa parte já se passou para Battlefield já no 3. Eu nem sei se ainda há competição do Call of Duty atualmente. Ah, mas é retido. Mas também por aí há tanto como há de Battlefield 3, porque eles até, a DICE até anunciou que o Battlefield 4, por exemplo, e falando um pouco nessa questão da competição, que ia incidir muito na competição, mas afinal não sei, porque eles estavam a dizer que um dos modos que eles iam puxar para a competição era o Domination, que é precisamente aquilo que eu estava a falar há pouco, que é exatamente o mesmo modo que há no Call of Duty, e os rapazinhos com aqueles spawn points que existem, que a malta a nascer nas costas, ou nós a nascermos mesmo à frente deles, eu não sei se isso é, com spawns aleatórios, não é assim uma boa maneira de iniciar algo que seja remotamente competitivo. Pois, eu acho que é o maior entrave neste momento ao Battlefield, é mesmo este que estamos a falar agora. Mas isso não é para lidar com os campers? Não, mas aqui estamos a falar de um modo de jogo onde estão sempre bandeiras a rodar, então a gente está sempre a conquistar, aquilo é porque é um modo mais pequenino e o mapa está sempre a rodar. E o grande problema, já no Call of Duty era igual, os spawn points têm que variar consoante onde estão o maior número de pessoas a jogar. Aquilo no fundo vai de acordo com uma onda, não é? Ou seja, se a onda está aí naquela direção, os spawns vão nascer no oposto, percebes? Para não estar ali a saturar aquela zona. E isto acho que é a mesma coisa, só que isso nunca resulta bem, porque depois vais ter sempre um gajo que está ali perdido no meio e vai cair mesmo. Ou um acampado que já está lá desde o início, sim, lá assim, exatamente, a apontar. Não, vai nascer aqui alguém. E pronto, um outro grande pormenor, e que há muita gente, e já tenho falado ao longo desta semana com muita rapaziada que compete em Call of Duty, é o modo Defuse, porque o modo Defuse é um rip-off completo do Search and Destroy. E como se sabe, o Search and Destroy, em todos os jogos, e quando falo de Counter-Strike e Call of Duty, é o modo de competição, não é? Sim. O verdadeiro modo de competição. E toda a gente queria ver na beta como é que era o Defuse, mas não. Teve que ser Conquest e teve que ser Domination, e os senhores guardaram o Defuse mesmo para lançamento, porque se o Defuse for regra e esquadra igual ao de Call of Duty, garantidamente que com Conquest ainda vai haver uma boa fatia, e possivelmente os casual gamers vai tudo continuar nos seus veículos e no seu Conquest, no seu Conquest Large e por aí fora, mas em competição claramente vai tudo para o Defuse. Sim, claro, eu também acho. Eles agora deram foi o nome de Diffuse, mas o que também estamos a falar é o Search and Destroy, que toda a gente sim, conhece. Bem, e agora também temos é que falar do single player, porque na verdade não vai ser só multiplayer, não é? Sim, é o que toda sim. a gente quer, é o multiplayer. Eu conheço pessoas que ainda nem sequer tocaram no single player do Battlefield 3. Sim, essa tem sido a tendência nos últimos anos, mesmo no Call of Duty também, e no Medal of Honor, como falámos há bocado. Mas eu que os tenho jogado todos, mais concretamente só o single player, só no Modern Warfare 3 é que cheguei ao multiplayer, eu acho que eles já se misturam todos uns com os outros e não há assim grande coisa que os distinga. Eu acho que eles tentam todos meter os mesmos elementos, uma conspiração mundial, alguém que tem um passado assim bem manhoso, com umas falhas de memória e pois fazem lavagem cerebral. Não, que aparece lá que é o modo da fita. Exatamente, uma invasão. Eu acho que eles já se misturam todos uns com os outros. Acho que, por acaso, o primeiro não é o primeiro, mas o reboot do Medal of Honor teve uma história mais interessante. Que era sim, o Senhor das Barbas, sim. Exatamente, passado no Afeganistão, se não me engano. Até tinha lá aquela missão no final em que uma pessoa pensa que já foi desta para melhor e depois aparece o helicóptero atrás a salvar-nos. Exato, foi um dos momentos memoráveis do single player. Exatamente, acho que esse é talvez aquele que dos últimos anos teve a melhor campanha single player. Mas acho que, ao contrário de outros jogos, neste caso o single player não serve tanto para treinar para o multiplayer, porque na prática não estás a jogar os mesmos modos de jogo que tens no multiplayer. É uma experiência diferente. Acho que é quando o pessoal está aborrecido e quer inimigos mais previsíveis, por assim dizer, mete ali umas horinhas e diverte-se de outra forma. Eu acho que, como tu dizes, Pedro, muito bem, isto quase já é tudo farinha do mesmo saco e siga para bingo. Pá, só estamos à espera é de, eu acho que já só se resume daquele nível, daquele momento. Por exemplo, como era no Call of Duty 4 o All Guild Up, que é aquela missão. Exatamente. Que toda a gente se lembra. Ou então no Battlefield 3, pá, que essa missão foi brutal, que era do avião, saís do porta-avião e estavas tu não a pilotar o avião, mas a ver de onde é que vinham os mísseis, e aquilo tinha tudo uma envolvência brutal. Acho que, acima de tudo, isto vai ter que se destacar com aquela missão. Pronto, basicamente. Claro. Tal como o Call of Duty Ghost, de certeza que vai ter aquela missão que toda a gente poderá falar, ou como foi aquela do No Russian também, do... foi proibida. Sim. Embora essa tenha sido falada por outros motivos que não sim. propriamente não, qualidade é... ou variedade de ações. Mas, ou assim. Mas basicamente é aquela coisa que vende. Exatamente, que as pessoas se lembram. E se vocês se lembrarem, atenção que este próprio Battlefield 4, não sei se é propositado ou não, mas a própria promoção do jogo começou com o single player. Eles começaram a desvendar primeiro até a equipa, os intervenientes, sim, e o multiplayer deixaram muito para o fim para desvendar. Por isso pode-se querer dizer alguma coisa ou não, mas pelo menos diz que eles estão ainda a investir uma boa parte na parte do single player. E acho isso bem, sinceramente. Isso era só para o hype, para aumentar aquilo. Ah, eu nunca mais falo do multiplayer. Não, isso acho que também é onde tu consegues abrilhantar mais o jogo, porque no multiplayer estás sempre condicionado com um monte de variáveis. Mas ali, no fundo, é uma coisa mais linear. E numa coisa mais linear, tu consegues criar momentos mesmo especiais. Eu acho que é a tal questão das missões... que se ficam marcadas. Eu acho muito bem que façam isso, porque conseguem mostrar o exponente máximo do jogo e pronto. Pá, e depois estamos a falar do Frostbite, né? Sim, a par do CryEngine, pá, tipo, são os dois motores de jogo que conseguem proporcionar neste momento os melhores gráficos. E se tu pegas, não, tirando aquelas variáveis todas do multiplayer, vais-te no single player, obviamente vais-te focar muito no nível gráfico, e estes jogos claramente vão-se focar não tanto na história, não tanto naquela lamechice toda, mas vão-se focar no, nos gráficos e a ver quem é que tem aquela coisinha mais, ai, o solzinho e os efeitos de partículas. Exato, e as partículas. eu acho que aí o Battlefield ganha, porque eu nunca senti um ambiente tão envolvente como o Battlefield. Isso foi, para mim, foi o maior choque, porque eu o primeiro não joguei só a partir do segundo. E já no segundo, o Battlefield 2, senti uma envolvência muito maior, que ali no Call of Duty era como se fosse Rambo, enquanto que no Battlefield era tipo a equipa. Espera aí, que tenho que chamar o pessoal para eu ir ali, senão não consigo. Sim, claro. Exato. Bem, é questão de ver. Não, sim, a gente já falta estar pouco. Aqui, podemos estar aqui agora duas semanas a falar e a dizer e andar aqui a enrolar, mas a verdade é que só no final do mês é que se vai ver, é que se vão tirar as dúvidas. É verdade. Ora bem, porque isto é um programa que só tem meia hora, pelo menos costumo ter, mas já não, porque isto já vai muito Sim, avançado. já vamos passar. E antes de passarmos às dicas, temos que anunciar aqui qualquer coisinha, não é? É verdade. Porque a semana passada resolvemos dar um Markov da Ninja a alguém. E houve alguém que muito interessado que ganhou. E vamos dizer agora, o senhor que ganhou. Foi o senhor que ganhou. Foi o senhor João Oliveira de Marrazes, Leiria. Pois Sim, muito parabéns. a terra do Rui Patrício. É a terra do Rui Patrício, exatamente. Ora, fica então à espera de uma mensagem no Facebook com a chave e seja muito feliz. Sim, E bom viva, jogo, bom jogo. E exato, e aproveito que é jogue bom muito. jogo. É, sim. E aproveito que é bom jogo. Entretanto, porque a gente dá e dá e dá e não quer nada em troca, vamos já lançar um passatempo que vai demorar este podcast, ou pelo menos o tempo que eu vou falar. Vamos dar um try em dois da Complete Story, e para isso, as pessoas que estiverem atentas a este podcast, podem ganhar um respondendo à seguinte pergunta: quem desenvolveu o try em dois da Complete Story? Ponto final. Não ponto final, parágrafo, não, ponto de interrogação. Ponto de interrogação. Ora bem, a primeira pessoa que meter a resposta correta nos comentários Do YouTube. do YouTube ganha. Só isto. E acabou. É só a única E tá coisa que tem de feito. fazer. E está feito. Leva para casa. Ora bem, depois do lançamento deste podcast, vamos passar outro passatempo também. Vamos dar mais um jogo. Porque a gente tem muitos muito jogos para dar. Vamos oferecer um Fez, uma Steam Key do Fez. Um dos melhores jogos indie. Indies, Por exatamente. aí passou e irá passar, só irá ser ultrapassável quando vier o Fez 2. Porque ainda acho. Se Toda a vier. gente vai se borrifar para o Phil Fish e para a birra dele e os colegas dele vão fazê-lo. Eu Sim. estou apostado nisso. Ora bem, vamos passar às dicas da semana. Bora. Senhor Pedro, o que é que tem para nos dizer? Ora Além de bem. Battlefield 4? Sim, não. Esta semana Não. vou falar de algo que também chega sempre para esta altura do outono, junto com os FPS, que é quem tem PC, e hoje em dia já não está limitado ao PC, mas quem tem PC e gosta de futebol, há uma coisa que nunca falha para esta altura, que é o FM, pronto. Exato. Mas esta semana vou falar de outro projeto de comunidade que se dedica a manter o CM 2001-2002 vivo. E lá. Portanto, eles todos os anos lançam Bem, isso vários ainda existe? updates. Sim, exatamente, ainda existe. Ainda existe? O jogo agora é Caramba. freeware, portanto, pode ir ao site da Eidos, se não me engano, e basta registar e recebem a ISO, portanto, podem fazer Isso mount, é podem tipo Ellie gravar. Foot agora. É quase, é quase. Podem fazer mount, podem gravar, podem fazer o que quiserem. E então há uma comunidade que todos os anos lança updates à base de dados, portanto, neste momento, com esse update, se fores começar um jogo, já não tens lá o Tom Madeira, tens lá o Freddy Montero, que também é um gajo porreiro. Também é um gajo porreiro. Sim. Portanto, para quem gosta assim de um jogo mais rápido, aquilo consegue-se fazer na boa uma época em 3 horas, vá, 2 horas e meia, 3 horas, não é preciso Sim, agora andar a com as negociar com agentes como complicações acontece todas agora. do. Com as complicações todas agora dos novos FMs, se bem que ele já tem o FM clássico também. Sim. Também é mais pós-casual. Mas mesmo assim não é assim particularmente rápido. Acho que mesmo comparando com o handheld não é assim muito, muito rápido. Pois. Mas estavas a dizer? Não, estava só a dizer que pronto, que estava apenas a falar do FM Sim. clássico, porque é para aquelas pessoas também que não têm muito tempo, porque isto E não foi tem a paciência para fazer os exato, passos todos. e isto foi a questão do. Eu vou-te roubar Ah, o tá à tempo do vontade, pá, CM força. e vou-te falar também um bocadinho do FM, porque também eu jogo bastante tal como jogava o O CM. CM. Isto foi porque, à medida que os anos vão passando, o FM tornou-se um jogo complicadíssimo. E até para a própria pessoa que fez. Criou o jogo. E ele uma vez Sim. estava sentado no escritório e disse: Eu já não tenho tempo para jogar o Football Manager. Porque aquilo já tornou-se tão complicado e tão quase simulação mesmo, simulação Sim, mesmo, sim, sim, sim, sim. pura e dura, que resolveu criar o clássico, que era como existia o FM há 6, 7 anos atrás. Exato. Que era só aquela coisa quase que era next, next, next e por aí fora. Sim. Pronto. Já roubei-te a tua dica para a minha, que não vai ser esta. Não, estás à vontade. Portanto, Pedro, como eu estava a dizer, só tenho que ir a... Tu ainda tens mais coisas a dizer, diz. É só deixar o link. Só tenho que ir a champman0102.co.uk, seguir o tutorial que ensina como é que se instala o update. E pronto, quando começarem a época, como eu disse, já não tem lá Tom Madeira, tem lá o Freddy Monteiro. E podem já com os pontéis atualizados, mas com o CM 2001-2002. És tão lagarto. Sim, epá. Rodrigo, qual é a tua dica? Ora bem, a minha dica vai ser, novamente, GTA. Mas desta vez vai ser anti-GTA. Anti-GTA? Tu não, anti-GTA. Podes declarar ao mundo que tens alguma coisa errada para dizer do GTA? Não, vou declarar. A minha é mais um conselho, que é em relação ao GTA Online. Quem estiver a pensar em jogar GTA Online, por estas alturas, não jogue. É mesmo o melhor que tem a fazer. Já tive personagens criadas, perdidas, já tive complicações a criar personagens, já tive problemas de entrar, já tive problemas de fazer os saves na cloud, já tive montes de problemas e depois, no fundo, quando mesmo que se consegue ultrapassar isso tudo, correm um grande risco, tal como aconteceu a mim, de perder a personagem inteira que vocês criaram. Muita gente a perder pessoal que já ia nível 40, pessoal com várias horas já metidas, até pessoas que não precisaram de title updates nem nada, que entretanto já foram saindo, mas que já estavam jogadas do início e que agora, por esta altura, andam a perder as personagens todas, e com isso inclui-se tudo que vocês fazem, porque no jogo, como sabem, tem um monte de coisas para fazer, poderá ser outro assunto para falarmos, mas de todas essas coisas que vocês fazem, neste momento não adianta para nada, porque correm um grande risco de perder tudo. A Rockstar está a ser, até me custa dizer isto, mas está a lidar com o assunto muito mal. Todas as respostas que eles dão são muito, muito, muito supérfluas, quase que não dizem nada em concreto. Está a haver um pouca transparência, que é o que eu acho péssimo na Rockstar, que eles costumam ser super transparentes. Dizem que estão a fazer, mas epá, no fundo não se vê nada. Ou seja, já com os title updates, foi só para corrigir aqueles erros, ok, tudo bem, ficaram corrigidos, mas neste momento estão-se a perder personagens e não dizem nada, estão só a dizer que estão a investigar o que é que está a acontecer. A verdade é que isto já acontece desde por isso já desde sexta-feira da semana de lançamento, por isso já tiveram mais de uma semana para isto ser corrigido, e não, continua a acontecer, já são 5 dias com isto a acontecer. Portanto, não há forma, eu aconselhava mesmo a evitar completamente o online, por enquanto, pelo menos até novas ordens da Rockstar, e temos a garantia que está tudo a correr bem, porque senão é completamente frustrante estarmos a perder tudo o que foi feito. Isso é como dares o doce a uma criança e dizer que ela não pode comer já, pá. Mas é pior do que estar-lhe a dar o doce e depois ainda qualquer coisa de mal acontece à criança, percebes? Sim. Ora bem, como já estamos aqui a ultrapassar muito o nosso tempo, vou fazer a minha dica muito rápida. Muito rapidamente. Estava a trocar de canais, a ver, a fazer zapping, por aí fora, a se fazer, por assim dizer, este fim de semana, e deparei-me que, pelo menos aquilo que eu tenho, que é a Vodafone, tinha um canal de jogos, que eu fiquei absolutamente admirado. Um canal na televisão? Um canal na televisão de jogos. Televisão. Onde, basicamente, estás a ver jogos, estás a ver trailers, e por aí fora. O canal chama-se Jinx. Fiquei também a saber que este canal já existia na Zone, para quem tinha o Fantástico HD e o Paquiris, canais infantis e desporto, desde maio. Só que agora, com a entrada de outubro, quer a Vodafone, quer a Cabo Visão, também aderiram a este canal e juntaram ao rol de canais que já tinham. Eu gostei, porque volta e meia... E faz falta também o canal destes. Sim. Mas faz falta, sim, eu não consigo ver... Eu acho bem, porque lá está... Quanto mais meios de informação e mais programas houver sobre jogos, mais pessoas ficam informadas, mais pessoas aderem à nossa comunidade de gamers. Sejam elas nos tablets e por aí fora, em consolas, PCs, o que for, telemóveis. Eu acho que sim. E que, é assim, como está aquele canal feito, aquilo, se tiveres meia hora a olhar para aquilo, começas-te a cansar. Porque basicamente tens um senhor assim com um sotaque inglês a dizer, gosto muito disto e agir e tal, mas estão a passar só trailers. Há um programa ou outro que acaba por ser engraçado, que é como o Planet of the Apps, que é bastante interessante, que ele dá tipo um top 10 das apps e dos jogos para tablets e smartphones, que é bastante engraçado. Epá, de resto, pô, eles passam. Vão passando assim uns trailerzitos. Inclusive, fazem aquilo que ficou já conhecido, que era o The First Hour of GTA V. Pronto. Também deram uma horita sempre a dar a primeira hora do jogo. É assim, com todos os seus defeitos e virtudes, acabei por achar a piada. E quem quiser, dá uma olhadela. Quem tiver Vodafone, é o canal 43. Os outros não sei muito bem, mas acho que a DAZN está na posição 140. Isto do Fantastic HD da Cabo Visão, não sei, é questão de procurar. Sendo assim, damos por terminado mais um podcast. Adeus, adeus. E acabou. E acabou. E Passa passa semana a semana a mais. mais. E portem-se mal e tudo, e tudo, e tudo. Ah, e subscrevam o YouTube, sejam Façam fãs do like. Facebook, comentem, façam coisas, participem nos passatempos. Façam a festa lá. Sim, exato. Sim. Uma orgia, o que for. Não é? Adeus, adeus. Tchau. Tchau.